glorificando nesta tarde, desde a nossa primeira leitura até o último hino, Jesus. E quando eu combinei com a Elsa, ela falou, vou cantar o hino Jesus é melhor. Eu falei, é mesmo. Marcos, capítulo número 5, verso de 1 a 20. Evangelho de Marcos. Capítulo 5, verso de 1 a 20. Vamos falar mais uma vez sobre Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de 1 a 20. Assim foi registrada a palavra do Senhor. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é melhor do que tudo, como a irmã Elcia acabou de cantar. Nesse instante, Jesus, a igreja depende do Senhor. Porque o Senhor é o pastor desta igreja. Deus Espírito Santo, o Senhor é quem aplica a palavra aos corações. E nesse instante, nossos corações estão sedentos por ouvir a palavra e receber do Senhor a grande bênção. Pai, nós te adoramos nesse instante também de meditação. Que o Senhor cuida do teu povo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, alguém já disse que o amor é a maior força no céu, na terra e no inferno. E foi o grande amor do Pai Celestial que o levou a dar o seu único filho em nosso lugar. Versículo citado pela manhã, João 3,16. Como é que diz o versículo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era o amor, queridos, que impelia o Senhor Jesus a falar as palavras de graça. Era o amor que impelia o Senhor Jesus a operar milagres de misericórdia. Era o amor que levou o Senhor Jesus a dar a sua vida em resgate por muitos. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema O Poder que Opera por Amor. O poder que opera por amor. E nós vemos nesse texto que acabamos de ler, na libertação desse endemoniado, um exemplo penetrante do poder divino que opera pelo amor. O poder do Senhor Jesus Cristo. E o texto começa dizendo onde se deu o fato. E usa a palavra os gerazenos, no versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos gerazenos. E os manuscritos gregos colocam esse termo referente a três lugares. Primeiro, Gerasa. Também é Gadara. E também Gergenos. Seriam três nomes. Mas o que firma-se mais na posição aqui é que seria a região conhecida por Gerasa, que ficava a 20 milhas ao sudoeste do mar da Galileia. E essa cidade, pequena cidade, que foi citada aqui pelo evangelista Marcos, hoje chama-se Quércia. Diz que é uma ruína, uma cidade em ruínas, chamada Quércia nos dias de hoje. Irmãos, o capítulo 4, versículo 35, no texto anterior, diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eu pergunto por que motivo o Senhor mandou que passassem para o outro lado do lago. Ele havia tido um dia de muitos ensinamentos, um dia bastante cansativo, e nada melhor do que se eles ficassem quietinhos lá onde eles estavam, para poder, então, descansar. Mas Jesus disse: vamos para o outro lado. E qual seria o objetivo dessa viagem para o outro lado do lago? Para libertar esse endemoniado. E durante essa viagem, que seria um trajeto muito fácil, muito tranquilo, para os discípulos que conheciam muito bem a região, houve interferência de Satanás, que esforçou-se para evitar que Jesus chegasse do outro lado. Capítulo 4, verso 37, 38 e 39 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Vejam aí, queridos, que houve essa tempestade, e alguns comentaristas dizem que nunca houve uma tempestade igual esta ali no mar da Galileia. Essa foi a tempestade. Por quê? Porque Satanás não queria que o nosso mestre amado chegasse do outro lado, porque lá estava um exército dele alojado naquele homem, pelo menos 6.000 demônios estavam naquele corpo. O poder que opera por amor, primeiramente, ele enfrenta a invasão satânica. O poder que opera pelo amor enfrenta a invasão satânica. Versículo 2 do nosso texto diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Irmãos, nós vemos aqui o retrato do mal que toma posse do pecador. O que o mal faz quando ele toma posse do pecador? Ele domina os seus atos. Aquele homem não tinha controle dos seus atos. Ele domina os seus pensamentos. Nós não podemos nem imaginar o que se passava na cabeça daquele homem com tantos demônios dentro do seu corpo. Ele domina a sua vida, que não era vida, era um sofrimento, era uma tortura. E ele é tirano sobre todas as ações do seu ser. O mesmo acontece hoje. O mal domina, toma posse do pecador, e o pecador pratica coisas que nem mesmo ele acredita, depois, quando contam para ele o que aconteceu. E esse homem, versículo 3, diz que ele habitava nos sepulcros, ou seja, no cemitério, entre as sepulturas. E alcançar, assim, o verbo aqui do texto usado pelo grego diz que ele alcançava um estado tão extremo que não podia ser amarrado por ninguém, nem mesmo com cadeias. Tudo que prendia não o segurava devido ao mal que estava dentro dele, aos demônios que tomavam conta da sua vida. E Marcos continua o seu relato dizendo que a impossibilidade de prender esse homem foi enfatizada com dois verbos vigorosos, né, dizendo que as cadeias, ele estraçalhou as cadeias e esmigalhou os grilhões. Então, são palavras fortes para poder relatar o que estava acontecendo com aquele homem totalmente tomado por essa invasão satânica. Ninguém podia subjugá-lo, diz o texto. Quer dizer, ninguém tinha forças suficientes para amarrar aquela besta humana que estava ali vivendo em forma daquele homem. Versículo 5 diz que ele, de dia e de noite, ou seja, continuamente. O que que ele fazia continuamente? Ele clamava, ele gritava, ele dava guinchos, ferindo-se também com pedras. Irmãos, quando a gente olha o texto grego aqui, deixa a gente ainda mais, assim, envolvido com a situação, que o texto diz que ele se cortava todo, se reduzia drasticamente em pedaços. Nós podemos imaginar a cena desse homem agindo dessa maneira. Esta é a invasão satânica. Isso é que o inimigo faz na vida das pessoas. E nós temos milhares deles por aí, precisando de ser alcançado pelo poder do amor que opera na vida das pessoas, o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vemos que o poder do amor opera por amor e incomoda. O poder que opera por amor incomoda. Versículos 6 e 7 do texto diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. A presença de Jesus incomodou aquela legião, aqueles 6 mil demônios que estavam dentro daquele corpo. E aqui, irmãos, nós temos o discernimento satânico, ou seja, esse conhecimento sobrenatural de Satanás, que usando o corpo daquele homem, Satanás tinha consciência, ou seus demônios, Satanás não estava ali, ele não é bobo, né? Ele não sai muito fácil do refúgio dele, não. Ele manda seus secretários para fazer a obra. Mas aquele homem, então, usado pelos demônios, sabia o nome de Jesus, sabia quem era Jesus, sabia da divindade do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem não sabia, talvez nunca tivesse visto Jesus. Talvez nem sabia que Jesus existia, o homem em si, sem os demônios. Então, queridos, isso demonstra que Satanás conhece a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Versículo, ele diz assim: não me atormentes. E em Mateus capítulo 8, verso 29, diz assim, viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, não é hora ainda de nós sermos julgados e de nós sermos condenados. Os demônios estavam dizendo isso. Por isso eles disseram: não me atormente. E por isso eles pedem a Jesus, quando Jesus dá a ordem para saírem, que não os enviasse para o abismo. O abismo, queridos, aqui é o castigo final, depois do juízo, quando serão todos aprisionados por toda a eternidade. Todos os demônios serão aprisionados juntamente com Satanás, que é o chefe deles. Então eles dizem agora, não é hora ainda não, Jesus. Não manda a gente lá para o abismo. Não manda a gente para fora do país. Esse é o discernimento satânico, sabendo com quem está falando. E estavam falando com o Senhor Jesus Cristo. Estavam falando com amor em pessoa, esse amor que usa o seu poder em prol de cada um de nós. Em terceiro lugar, o poder que opera por amor em ação. Ainda bem que o texto não parou por aí. O poder que opera por amor agora está em ação. Versículo 9 diz assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Queridos, foi endereçado a um demônio só, que era o representante daqueles 6 mil que estavam ali. 5.999. Estavam sendo representados agora por um que Jesus conversa com um só. E diz, qual é o teu nome? E esse mesmo espírito responde depois, né? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, ele era o representante daqueles muitos, daqueles 6 mil que estavam ali. E vejo que no verso 12, outra coisa interessante, diz, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ou seja, agora todos eles falam. Não é só o representante, mas todos eles falam. O representante se apresenta. É, Legião é o nosso nome, porque nós somos muitos. Mas quando Jesus determina que eles saiam, então agora todos eles respondem juntos. Todos responderam, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então, queridos, como eu já disse, Legião é uma unidade do exército romano que consistia de mais de 6 mil homens, ou seja, somos muitos. Um porta-voz e muitos que tinham se apossado daquele homem. Qual o significado da frase fora para fora do país? Lucas responde isso para a gente quando ele usa a palavra abismo. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Como eu já disse, eles temiam ir já direto para a prisão eterna deles. Eles ainda queriam dar uma aprontadinha aqui neste mundo, como estão aprontando até hoje. Eles queriam ainda roubar, matar e destruir a vida de muitas pessoas. Por isso eles pedem o Senhor Jesus, eles clamam o Senhor Jesus para que não os mande para o abismo. Então eles dizem para Jesus, permita a gente entrar nesses porcos. E deixar bem claro aqui, queridos, que Jesus não mandou eles entrar nos porcos. Diz o texto que Jesus o permitiu. Muita gente pega esse texto para dizer que faltou ética ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus deu prejuízo para os donos daqueles porcos, daquela porcaria, né? O Senhor Jesus causou prejuízo. Então, nós podemos dizer duas coisas. Primeiro, os judeus não deviam possuir porcos. Isso era proibido pela lei de Moisés. Se fosse isso, Jesus estaria repreendendo-os porque estavam contrariando a lei. A segunda coisa que nós vemos é que havia ali, naquela região, daquelas 10 cidades, Decápolis, uma população mista entre judeus e gentios. E o dono dos porcos não se apresenta diante de Jesus para saber se era judeu ou se era gentil. A Jesus não mandou. E Jesus o permitiu. Foram sim os demônios, e não o Senhor, que causaram a destruição. E o Senhor Jesus, João capítulo 10, versículo 10, diz: o inimigo vem senão, ou ladrão, senão para roubar, matar e destruir. Então ali está o retrato do que o ladrão faz na vida das pessoas sem Jesus. Pessoas dominadas, pessoas sofrendo, pessoas acabando com sua saúde, pessoas longe da família, vivendo em sepulcros. Jesus o permitiu e eles causaram, então, aquela grande destruição. O exemplo bíblico, queridos, do diabo afligindo é o exemplo do nosso querido, amado irmão Jó. Jó, capítulo 1, verso 12, diz assim: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim: disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Irmão Satanás, voltando de dar um passeio pela terra, ele chega diante de Deus, e Deus diz: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem fiel. Aí Satanás fala: mas também com tudo que o Senhor deu para ele, né? Só faltou dizer até eu, né? Então Deus diz: não, você pode tocar nas coisas dele. E Jó perdeu tudo o que tinha. Perdeu os filhos, as noras, os netos, seus bens, sua propriedade. Ficou só ele e a esposa. E mesmo assim, Jó continuava fiel ao Senhor. É quando Satanás se apresenta de novo diante do Senhor, que eu disse: está vendo meu servo Jó? Ele falou: também, ele tem saúde. O Senhor falou: então toca na saúde dele. E ele ficou cheio de chagas, da cabeça até a ponta dos pés. Irmãos, essa é a missão de Satanás, é a missão dos demônios, afligir a vida das pessoas, é judiar a vida das pessoas. É oprimir a vida das pessoas. Muitas vezes a pessoa está oprimida e não sabe por quê. É obra do inimigo. Ele não pode te destruir porque você é salvo por Jesus Cristo. Mas ele pode te afligir. Ele pode usar coisas e pessoas para afligir a sua vida. E muitos vivem por aí. Apesar de serem servos do Senhor, eles vivem em aflição. E o Senhor Jesus quer tratar, se você está assim nesta noite, através desse grande poder que ele tem, que opera através do amor. Mas vejo, queridos, que aquele povo ali teve uma reação estranha. O poder que opera por amor é rejeitado. O que aconteceu no verso 17? E então rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Então rogaram que se retirasse da terra deles. A ingratidão humana. Ali estava, queridos, a fonte da bênção e da salvação. Ali estava a fonte de toda a libertação. E eles pediram que se retirasse do seu território. Jesus saiu. Ele não é ladrão para entrar à força na vida de ninguém. Por isso que disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele só entra e faz a obra se você permitir. Não quero, então estou indo embora. E diz o texto que Jesus entrou no barco, verso 18. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. E a última parte, queridos, da nossa mensagem é a ordem para o evangelismo pessoal. O poder que opera por amor nos dá uma missão, que é a ordem para o evangelismo pessoal. Verso 19 e 20 diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera, e todos se admiraram. Queridos, o lugar de uma pessoa liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo é proclamar no meio daqueles que ainda não conhecem Jesus essa mensagem. Jesus diz: você vai ser minha testemunha. Começa lá dentro da sua casa. Eu imagino, a hora que aquele homem chega dentro da sua casa, agora todo arrumado, barbeado, unhas cortadas, cabelo arrumado, barba arrumada, em perfeito juízo, como diz o texto, o espanto da família dele. Então ele pôde testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Porque todos sabiam que ele estava lá andando pelo cemitério, mas ninguém ia lá. E aqueles que iam têm, assim, convicção de que saiu de lá correndo de medo. Por quê? Colocava cadeias, grilhões, e ele estraçalhava tudo. E via ali um homem machucado, totalmente deformado, por causa daquela possessão demoníaca. Aí Jesus disse: vai, conta isso. Começando na sua própria casa e para a sua própria gente. O princípio básico está aqui sob a ordem do Senhor Jesus Cristo. O homem é liberto com que finalidade? O homem é liberto da escravidão. Não é apenas para desfrutar a liberdade concedida por Deus, mas é para testemunhar da sua liberdade e do divino libertador, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquele homem saiu a pregar o evangelho de cidade em cidade. Eu creio que agora, junto com ele, a família dele, para testemunhar que realmente houve mudança na vida dele. Eu creio que ele era muito conhecido naquelas cidades ali, porque ele morava no cemitério e era um homem totalmente atípico. E Jesus diz assim: você vai e conta, versículo número 19, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti, como teve piedade de você. Então, irmãos, nesse mês que nós comemoramos a nossa 500 anos da nossa reforma, nada melhor do que sairmos por aí levando esta mensagem da palavra de Deus, de um Jesus que liberta, de um Jesus que transforma as vidas, de um Jesus que tem compaixão das pessoas, para fazer o trabalho de libertação e de salvação. Irmãos, a libertação desse homem foi um exemplo e tem sido, através de todos os séculos, da habilidade do Senhor Jesus em libertar a pessoa cativa e Satanás. Esse endemoniado era como um inferno. Era uma casa de demônios. 6.000 demônios. Não é qualquer casa, né, que cabe tanto demônio assim. Mas eles estavam ali, naquele corpo, 6.000 demônios. Então, ele era uma casa de demônios. Era um inferno em pessoa. Mas, quando o Senhor Jesus disse: ide, o que aconteceu? O templo do inferno tornou-se no templo de Deus. Que coisa maravilhosa. Uma só palavra de Jesus. Ide. imediatamente aquela população de demônios que fazia daquele corpo, daquela vida, um inferno, agora aquele corpo tornou-se em templo de Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e o será para sempre. E não existe nenhum caso demasiado difícil para o Senhor Jesus. Está desafiando você nesta tarde, quase noite, a enfrentar as legiões que existem por aí, debaixo do senhorio do seu poderoso nome. Mas para fazermos isso, queridos, nós precisamos, primeiramente, deixar o Senhor nos revestir de poder, através da sua palavra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, queridos, quem nos credencia para pregarmos o Evangelho, para levarmos uma mensagem de libertação, para sermos instrumentos de libertação na vida das pessoas que estão cativas de Satanás, é o poderoso nome de Jesus Cristo. É o sangue precioso do Senhor Jesus. E quem nos prepara para isto é o Deus Espírito Santo. Eu quero te desafiar nesta noite. Dois desafios. O primeiro, se você sente alguma pressão, alguma coisa que está atrapalhando sua vida, o Senhor Jesus quer te libertar nesta noite. Muitas pessoas vivem oprimidas, não sabendo por quê. Às vezes não dormem à noite, não alimentam direito, mas não estão doentes. Mas, pastor, eu sou crente. Sim, graças a Deus que é crente. Mas existe opressão. Opressão é algo que vem de fora, não é que está dentro de você. Dentro de você está Jesus. Dentro de você está o Espírito Santo. Mas de fora vem o inimigo para tentar atrapalhar a sua vida espiritual. Ele quer que você não tenha vontade de estudar a Bíblia. Ele quer que você não tenha vontade de orar. Ele quer que você não tenha vontade de vir à igreja para reunir com os irmãos. Ele quer que você não tenha disposição para visitar o irmão que está precisando de uma visita. E por isso ele oprime, para tentar tirar você de ação, para tirar você de estar no centro da vontade de Deus. E o segundo desafio é para que você seja um evangelista, seja um missionário. Irmãos, quando a gente pensa em missionário, a gente pensa em país estrangeiro, né? Ah, eu quero ser missionário lá na China. Eu quero ser missionário. Onde que o homem devia começar, que Jesus falou com ele? Na tua própria casa. Não adianta você arrumar suas malas e ir lá para a China pregar o Evangelho, você tem alguém dentro da sua família que ainda não conhece Jesus. Esse é o segundo desafio. E você, nesta tarde, quase noite, fala: Jesus, me credencia. Eu quero pregar o Evangelho. Quero alcançar as pessoas. Muitas vezes me são tão queridas, mas que ainda estão caminhando para o inferno. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você precisa de uma palavra nessas duas áreas, nós vamos orar agora. Peço para você, coloque-se em pé. Não quero saber o que você está precisando, só o Senhor sabe. O Senhor é quem conhece o coração. Coloque-se em pé, vamos orar juntos nesse momento. Você precisa de livramento, de opressão, ou se você precisa de coragem para evangelizar. Vamos orar. Pai querido, damos glórias ao nome do Senhor, que o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus, nós queremos te adorar, te louvar. Porque como foi lido no texto, de Filipenses, o Senhor abriu mão do trono da glória para vir e assumir o nosso lugar na cruz do Calvário e ser o nosso grande libertador e salvador e também Senhor. Deus Espírito Santo, nós queremos te louvar. Que o Senhor é quem apanha a palavra e faz da tua palavra, a palavra viva em nossos corações. Deus Espírito Santo, o Senhor está aqui. O Senhor Jesus disse que onde estivessem dois ou três reunidos, em nome dele, ele ali estaria. O Senhor está aqui, representando o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor sabe que esses corações que estão em pé nessa hora estão necessitando. E nós rogamos agora em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, que as pessoas sejam supridas agora pela presença gloriosa do Senhor. Existem pessoas que estão oprimidas. O Senhor faça agora o trabalho dissipando essa opressão. E que a paz do Senhor Jesus tome conta desse coração, com a plenitude e a alegria do Senhor Jesus. E aqueles que estão pedindo coragem, disposição, autoridade para pregar o Evangelho. Senhor, esteja também ungindo nesse instante com teu óleo precioso, para que haja muitas pessoas, muitos servos, pregando a palavra, esse Evangelho que traz libertação. Pai querido, existem milhares lá fora que são escravos de Satanás. Isso nós vemos através dos acontecimentos, não só na nossa pátria, mas também em outros países, dessa violência. Pai, são agentes de Satanás que estão fazendo isso. E o Senhor desafia a tua igreja nesta noite a levar essa mensagem de libertação. Usa-nos, ó Pai, na tua obra. Nós oramos, ó Pai, agradecidos e confiados no poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. No poder desse grande amor que se entregou por nós na cruz do Calvário do Senhor Jesus Cristo. Oramos, Pai, em nome dele. Amém. Vamos cantar, saudar em nome de Jesus. Irmão Vanderlei.